Caramba, Cash, está começando mais um querido bronzeado e salpicado de areia, isso mesmo, a milanesa, caramba, Cash, isso mesmo. Bom, galera, estamos aqui com mais um Cash aí, tranquilamente, o nosso 20º Cash, isso, que maravilha, que coisa linda. Estamos aqui com o nosso 20º Cast. Valeu, galera. Valeu todo mundo do Twitter, todo mundo do Orkut, divulgando o Master aí. Beleza, galera? Também do Tine Chat aí também, divulgando a gente. Cara, sensacional. Beleza? Bom, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Rafa. Opa, e aí, galera? Tudo bom? Véi, preciso revelar uma coisa que eu tô andando tanto com as camisetas do Caramba Cast que a galera pensa que eu não tenho outra roupa. Foi assim no Time Chat, foi assim na minha faculdade, mas eu tenho duas camisetas, tá? Duas. Aí enquanto eu lavo uma, eu uso a outra. Aí, revezamento, né, véi? Tem que fazer a divulgação. A galera aí do Time Chat tá ajudando a gente, Twitter e tal. E aí tem que... A galera aí também que reclamou que não tinha camiseta e tal. É, a gente já colocou os links aí, você que quer dar uma olhada na camiseta e quer comprar, já vou fazer o merchar, entendeu? Do Caramba Cast, que agora a gente tá alto nível, né não, Jair? Isso mesmo. E Tuti? Fala, galera, hoje eu tô com o nariz subido, mas sempre na luta pra mais um Caramba pra divertir a semana de vocês. Maravilha. E, galera, infelizmente... A Ferdi não pôde estar conosco hoje aqui. Ela tá muito ocupada, tá muito na correria aí, negócio de vlog. E o canal dela, uns 5 vlogueiros, ela tá na correria sensacional aí, beleza? Mas não se preocupe, o tema de hoje ia ser meio bagaceira. E chamamos uma garota para amenizar nossos ânimos aqui, entendeu? Por favor, que rufem os tambores. A nova Caramba Cat do nosso... Nosso cast. Participação especial. Isso, por favor. Poli. Agora eu sei o que é viver de novo. Ah, e eu tenho que ficar bem comportadinho, né, velho? Porque é uma menina, sabe como é, né? A gente tem que ficar assim, falando coisas inteligentes pra ver se impressiona. Isso mesmo. Tá. Sou eu. Bem, eu sou gente fina. Tá? E é mentira, o Rafa só tem uma camisa. E o Tuti tem essa voz mesmo. Está com a cara arrasada. É, eu tô sempre tipo, eu falo. Eu usava edição antes. É, tá bom, eu vou contar. Eu tenho só uma camisa mesmo. De cada. E outra ele tem. E na verdade o outro logomarca que ele mostra é uma cueca do Caramba, né? É. Ele tem várias coisas do Caramba. Eu tenho até camisinha, caramba. Meu Deus. Que isso. Coisa. A camisinha com o mesmo tema. Grite você também. Fazer é tipo uma camisinha. Trouxe essa camisinha do Caramba. Um Caramba Cast até nas horas mais íntimas. Galera, vamos amenizar. Tem uma garota aqui. Pô, todo mundo ok. Então tá, Enfim. Onde? Enfim. Tá, né? Galera toda reunida, já apresentada, então vamos agora para os nossos comentários, isso mesmo, galera, vamos para os nossos comentários aqui, beleza? O primeiro comentário, comentário aqui do Douglas, o Douglas falou, caramba, não pude deixar de notar, escrito no resumo, competição com você mesmo, ele tava falando do cast lá da... Do qual cast mesmo que eu esqueci? Do Mania, Cada Louco com Manias Sua... Manias e Loucuras. Isso, Cada Louco com Sua Mania lá. E ele falou que não pude deixar de notar, escrito no resumo, competição com você mesmo. Depois que li isso, eu notei que eu sempre faço isso. Tenso. E Jaider, mentiroso. Vai ver que ele tá, porque tá falando aqui de... Que eu falei que eu não tinha medo de, sei lá, ser sequestrado de novo, assaltar, alguma coisa do tipo. Ou então que... Ou abduzido. Isso, abduzido também é bem ou tenso. Então o Rafa ia morrer e, na verdade, eram só gases. Isso. Gases? Gases nobres. Não é tão nobre assim porque não tem um cheiro tão bom. Nobre. É metano. Mas queijo francês é nobre, parmesão é nobre. Olha. Verdade. Bom, então, dizer que do Caramba é nobre, então compre. Deus, merchan vai ser a cada 5 minutos. É claro, a gente vai colocar assim, ó, intervalo do caramba agora, meu irmão. Fudeu pra você, velho. Tipo, tipo aquele, que... saca, Polishop no meio do programa. É tipo... Por que Polishop? Como é que é o nome? Como é que é o nome? É, Silva... Sônia Abrão. Aí tipo, não, Sônia, por que... Meu marido me abandonou. Aí para tudo assim. Você ainda não comprou sua câmera? Compre já em apenas 12 parcelas de R$30. É nesse estilo. Porque o meu marido me abandonou, o meu filho fugiu de casa e o meu cachorro morreu. Só um minutinho, espera só um pouco. Por que você ainda não comprou a nova TechPix? É desse estilo, maravilhoso. Não, gente, agora vamos falar de coisa boa. E o Orguteira tá terno. Não, coisa boa, né? Porque coisa boa não é seu marido não ter te abandonado. Coisa boa é uma iogurteira. Isso, iogurteira, que é uma maravilha. Você vai fazer o quê? Iogurte. Coisa linda. Iogurte, enfim. Aê. Bom, aí, agora o outro comentário aqui do Douglas. Ele falou, caramba, Jaider, começar do começo foi tenso, eu falei isso. Enfim, ele falou, logo que você que é uma pessoa culta, Jaider, você faz um negócio inteligente. Isso. Ah, isso é. Isso, e ele falou... E ele falou, não zoe com os turistas, apesar deles serem engraçados quando estão aqui em Brasília. Ferdi, você é a mais foda dos carambeiros, mas não estamos aqui pra babar ovo, né? Eu nunca estive. Adoro. Maravilha. E o próximo comentário aí, galera? Então, o próximo comentário é do Walter Júnior, o Juninho aí, que é um amigo meu. Porque vocês vão entender porque ele é um amigo meu. Porque aqui no e-mail ele contou uma história muito interessante. Interessante pra mim, porque pra ele foi péssimo. Ó, e aí, pessoal? Estão cada vez melhores nessa bagaça. Queria mandar um comentário pro Rafa. Você comentou que quando te chamavam pra matar aula, você sempre pensava, tipo, vai dar merda. E não pude lembrar, deixar de lembrar do dia em que fomos matar aula. E eu e o nosso amigo Magrelo, sem citar nomes, tá bom, Ramon, você deu caganeira! E sua mãe teve que ir te buscar mais cedo. E acabou vindo eu e o Ramon matando aula. Avisou pro meu pai e eu me fudi legal. Hoje a gente dá risada. Valeu, galera. Que cagada. Literalmente. Muito agora, hoje a gente dá risada, mas no dia, ele me chamou pra matar aula. Falou assim, ei, Rafa, tu tem aula chata hoje, bora matar aula, tá desesperado. Aí eu falei assim, não, velho, não vou, vai dar merda. Deu merda. Deu, né? Aí, beleza, né? Deu merda. Aí, beleza. Eu fui lá, passei mal, velho. Meu estômago tava doendo lá. Aí eu falei, não, vou ligar pra minha mãe, né? Mas eu tinha esquecido completamente deles. Mas eu também não pensei que eles estariam matando aula em frente à escola, confessou, né? Confessou que não lembra dos amigos. A dica... É, não vou cagar, mas foda-se. Eu sabia que eles estavam matando aula. Mas eu pensei que eles estavam matando aula longe da escola, né, velho? Pensei que eles estavam lá na lan house, o mínimo que eu pensei, né? Aí... Na hora que eu saí lá, assim, com minha mãe lá, todo amarelão lá, minha mãe quase me carregando. Aí, minha mãe olhou assim, aquele ali é o Júnior e o Ramon? Aí eu falei assim, não, mas vamos ali, o carro tá, tipo, tentei dar uma disfarçada, mas não deu. E aí, eles, na hora que eles viram, assim, minha mãe, assim, eles meio que esconderam o rosto, assim. Adoro. Aí eu falei assim, você vai ligar pro pai deles? Não, vou não. Aí, beleza, né, chegou em casa, ela foi lá, ligou, falou pro pai dele. Bons tempos, velhos tempos. Assim, hoje a gente tá risada, velho, mas foi muito tenso aquela vez. É? Eles que se cagaram na hora que viram a mim. Isso. Mas... Você se cagou antes de ver sua mãe, né? Ensino fundamental. Isso. Próximo comentário. Comentário do Aleph Barros. Olha, vou mandar a real. Foi muito bom o caramba, mas a Ferdi dá um toque todo especial pra brincadeira. Que essa ausência não se repita. Desculpa, vamos lá. Desculpa, cara, mas se repetiu. Foi mal, porque não rolou mesmo. A Paige, realmente, ela anda muito ocupada com coisas bastante importantes. E hoje ela não pôde estar participando do caramba aí com a gente. E aí é uma pena mesmo. Mas nós adicionamos uma outra caramba cat. Vocês não conhecem ela. Tem nossos hormônios e ferrões. Mas ela está aqui para a galera... E falar assim, Tuti, chega. Você tá falando. Tem que ter alguém, né? Que é a Ferdi anda sendo uma mãe ausente. Isso, e o Sakaro aqui, ele falou que, aí, beleza, o Cash foi um dos mais engraçados, parabéns. E ele falou também das camisetas, né? A gente postou o link das camisetas, a gente não tinha postado no dia, mas postamos aí as camisetas. Quem quiser dar uma olhada nas camisetas, tá ali embaixo. Só clicar lá que vocês vão dar uma olhada nas camisetas. Se vocês quiserem pedir, tá R$25, mas o preço do Sedex pro local onde você mora. Beleza? Fazer um Photoshop. Isso. E é isso. Agora daí. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar. Você já viu a nova camiseta do caramba? É isso aí. O link aqui embaixo, aqui, ó, camisetas 1 e 2, e você clica e paga apenas R$25. Mas você tem que ligar agora. Eu usei a camiseta do caramba e todos disseram que eu pareço mais magro. Seu amigo com uma camiseta mais bonita que a sua e você não sabe por quê? Os seus problemas acabaram. Chegou as novas camisetas Caramba Cast. E galera, esse final de semana agora, eu estarei no evento One Up aqui de Brasília. Eu também estarei. Isso, eu estarei lá. Quem quiser dar uma zoiada lá, confira a galera do Caramba Cast, eu estarei lá com a minha camiseta do cara. Não, não sei se estarei com a camiseta, porque eu estarei com a outra roupa lá. Estou pensando em ir de fantasiado de alguma coisa. Enfim, eu estarei lá no One Up. Procura lá o Rafa lá. Estaremos lá, né, velho? Porra. Isso. Tá me excluindo, estarei lá. Sai daqui, Rafa. É isso, velho. Não, é porque até antes eu não sabia que ele ia. Ele me deu a tirada, falou que não ia. Mas então já que ele vai, tá pra... Não falei que não ia, qual é o seu problema, velho? Então tá, estaremos lá no One Up. Todos. Eu e minha princesa espiritual. Não, para tudo. Porque agora nós temos o recado mais importante do dia. Nós teremos que falar pra você que hoje é aniversário do Jaider. Hoje. E a gente tem que colocar a musiquinha. Jaider. Hoje sim. A gente vai estar colocando hoje, a musiquinha. Hoje, quinta-feira, desculpa. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, é o dia da gravação do Caramba Cast. E nós estamos aqui gravando o Caramba Cast, presenteando o Jaider com a nossa voz, entendeu? Então coloca a musiquinha da Xuxa aí. Parabéns. Hoje vai ser uma festa. Tô me encarando com... Tá bom, só sei essa. Você que quer deixar sua mensagem de felicitação pro Jaider ou um presente, estaremos um presente. Aí. Tá vendo essa caixinha de comente agora virou o cartão para o Jaider. Você mande parabéns para o Jaider. Se você quiser também. Se você quiser se mandar o Jaider se fuder também, sim. Eu então, acho isso Jaider, mas eu vou te dar um parabéns, tá? Se fuder já é clichê. Parabéns, Jaider. Muitas felicidades. Que você possa sempre estar aqui com a gente no Caramba, comandando essa bagunça, mano. E se você quiser mandar um presente pro Jaider, de preferência mande um e-mail pra ele pedindo o número da conta bancária dele e deposita alguma coisa lá, que aí vem o orçamento pra coisa. Mas, caramba. E eu já vou te dar a dica aqui, o Jaider gosta muito de fio dental. Acho que vai. Cor de rosa, ele adora, mas... Eu uso todo dia, tô usando agora, enfim. Usa todo dia, aquele fio cheiroso, maravilha. O sonho do Jaider, eu vou falar. Quem quiser dar um presente pro Jaider, pode dar. É um unicórnio cor-de-rosa pra ele na parada gay cantando como uma deusa. Usando o fio dental que o Rafa deu pra ele. Engraçado que as pessoas estão denegrindo a minha imagem aqui no caramba, mas tá achando legal isso. Isso é porque é aniversário do cara, imagina se não foi. Isso mesmo, claro. É meu aniversário, é o que, é que eles falam no meu aniversário. Mas tem que ser, né? Isso, eu também adoro todos vocês, beleza? Muito. Bom, galera, só mais uma coisinha, mais alguns detalhes aí da Polly. Ela mora em Minas Gerais, MG, beleza? Ela é mineira, né? Unaí, ué. Ela é de Unaí, tem quantos anos? Vou fazer 18, dia 28. Vai fazer 18, dia 28 de agosto também, tá vendo? Todo mundo aqui Bom, eu sou do dia 12, ela é do dia 28, tá vendo? Tá parecendo aqueles programas de encontro, velho. Onde você mora? Onde você mora? Aí. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? E o coraçãozinho, como tá? Isso mesmo. Junaí, Minas Gerais. E aqui vamos fazer uma aglomeração de pessoas aqui de todo o Brasil. Beleza, então vamos aí para o tema de hoje, que já estamos muito atrasados aí lendo todos os comentários. Enfim, o tema de hoje... O tema de hoje, você já sabe, eu sei disso. Enfim, mas o tema de hoje, para não perder o costume, é... Tcharadá. Clubes, praias e azaração. Clubes, praias e azaração, parte 1. Parte 1, clubes, praias, azaração, para você que vai na praia. vai no clube e azar aquela mulherada, aquela gatinha. Enfim, por favor, o cara aqui, mais bronzeado do pedaço. O que o Tucci tá falando aí? Enfim, mas é ele mesmo. Tucci é o cara mais bronzeado do pedaço. Mais bronzeado, mais praieiro. Isso. Garoto xoxoteiro aqui do caramba. Meu Deus. Depois, é vingança por denegrir a sua imagem, meu cara. Sou mineiro. Mas tudo bem. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Central das praias. E eu não acho isso legal, porque eu não gosto de ir à praia. Já vou mandando logo, não gosto de ir pra praia e sofro um certo preconceito por isso. Mas quando eu era pequeno, eu ia a praias. Ficou negro. É, por isso que eu sou o menino negro da foto do caramba. Isso. E uma das coisas que eu queria abrir logo era... Por que você vai abrir? Calma aí, cara. Aqui é as pernas, né, filha? De família, você não precisa fazer essas coisas, cara. Calma, tudo bem. O tópico que eu queria abrir... Só porque você entrou por cotas, não tem problema. Um tópico que eu queria abrir é sobre a expressão pegar jacaré. Que desde desde pequeno, eu lembro que eu ia na praia com minha família, amigos e tal... E a galera fala, vai, Tucci, vai lá pegar jacaré. E eu tinha mó medo de entrar na água, porque eu achava que um jacaré ia sair da onda e me engolir. Que coisa mais animadora pra uma criança, né? Vai pegar jacaré. A gente vai hoje, meu filho, e você vai aprender a pegar um jacaré. Aí então, pega a faquinha, né? Aprendendo já a amarrar o jacaré, cortar o olho dele. Não, eu morria de medo de ser engolido pelo jacaré. Pera aí, você tava no Rio mesmo ou no Pantanal, meu bem? Não, eu tava aqui no Rio de Janeiro. Mas é que pegar jacaré é a expressão de você, quando vem uma onda não muito alta, mas também não muito baixa, você pula no meio dela, assim, atravessa ela. Quebrar onda. É, tipo quebrar a onda. Só que aqui a galera chama de pegar jacaré e logo eu tinha medo que o jacaré me pegasse. Ah, que gracinha. Você não poderia ter pegado o jacaré, mas sim ele. É, eu tinha medo de pegar. Que tenso. Vaiola. E aí, Rafa, as suas histórias de praia, legal. Assim, eu não sou um praieiro, porque eu moro em Brasília a minha vida toda. Então, pra eu ir pra praia, eu tenho que viajar. Mas tem umas coisas muito clichês de quem vai à praia, né? Tipo... Tatuagem de rena. Quem que vai na praia e não faz uma tatuagem de rena, né, cara? Mas o engraçado da tatuagem de rena é que é sempre um gringo que faz a tatuagem de rena. Ele chega em você e fala assim, olá, tudo bem? Vamos fazer uma tatuagem de rena hoje, né? Vamos fazer essa tatuagem, vai ficar do caramba. Vou colocar o clichê. Do caramba, porque eu acho que essa aqui vai ficar muito boa você. Mas você não pode tomar banho de mar agora, tem que esperar 15 minutos pra você não sair a tatuagem. Sempre tem o gringozinho que faz tatuagem de rena. É fato. Quem que nunca foi na praia nunca fez uma tatuagem, né, velho? Quem foi nunca fez a tatuagem de rena, né? Mas sabe o que é mais legal que uma tatuagem de rena? Não, parei. Eu ia começar com o cara. Fala, xoxoteiro. A única tatuagem de rena que eu já fiz na minha vida foi de um Pikachu. Que bosta, mano. Pois é, eu lá na praia, faz assim, você pode fazer tanto, tem tanta coisa massa, dragão, tem como é que fala? É tribal. Agora tu me faz Pikachu, mano. Cara, desculpa, eu sempre fui uma criança nerd, cara. Eu sempre fui feliz do jeito que eu era. Eu não precisava ser um tribal pra ser legal. Agora. Nossa, um tribal legal. Isso, agora onde o Tucci tatuou o Pikachu? Enfim, mudando de assunto. O braço. Nossa, que alívio. Que alívio. Isso, o negócio não tá muito bom pro seu lado, Tucci. Você falou que vai abrir alguma coisa, vai lá um monte de coisa, e agora tribal não. Vocês que distorcem o que eu digo. Só porque eu não tô com a cabeça no lugar, não tô mentalmente bem pra falar essas coisas, tô muito gripado. E onde sua cabeça tá? Ai, meu Deus do céu, opa, tá no pescoço. Então, não tá no lugar, não? No sentido figurado. Ah, tá. Isso mesmo. Agora a nossa mineirinha aqui do caramba. Por favor, Polly, suas histórias de praia, de clube, enfim. Assim, em Minas não tem praia, né? Aí o pessoal vai ter que ocupar. É, novidade pra vocês. Minas não tem praia. Se você vier pra Minas achando que tem uma praia super uou, pode ir embora, porque não tem. Droga. Rasgar a passagem. Pensei até que ir pra Unaí pra ver a Polly de tanguinha, mas não vai rolar. Tipo Lagoa Azul. Nossa. Quem usa tanguinha é o Tarzan, meu bem. Chipou, então, coloca Hadouken aí. Assim, tá cadê a... Não, então, quando eu tava assim na praia, sempre vem o gringozinho, como o Rafa mesmo disse, né? Daí eu perguntei, moço, quanto tempo fica? E ele, pô, cara, a minha, eu tenho ela há 5 anos, é só você não dar um banho. Tudo bem, que bom, mas e a minha que eu sou limpinha e vou tomar banho? Ah, pô, velho, uns 15 dias. Eu, de boa. Aí ele tava com dreads, né? Aí eu, moço, e dreads com tereré colorido? Quanto tempo fica? Eu posso lavar o cabelo? Ele, pô, eu não faço dread não, cara. O meu, fiquei sem lavar 10 anos e virou isso. Eu, caralho, jurei que era dreads. Ele, não, esses bagulhinhos coloridos são as algas, os corais, cara. Caralho, bicho. Que boa! Que pariu, mano! Depois ele disse que ele veio de um mundo mágico e de alegria. Não, mas assim, ele... calma aí, mano. Vou ali pegar mais os corais. Não, tipo, falou pra mim que as tintas dele e tal, as renas, ele colhia, sabe, assim, na relva, perto de um arco-íris, assim, em cima de montanha. E eu, mas não tem montanhas na Bahia. Ele, mas por que você não perguntou assim, moço, e as drogas? Quanto tempo eu posso usar sem afetar o meu cérebro? É, não, eu acho que isso ele... A tinta que ele colhia era aqui no morro, né? Não, pois é, tipo, eu fiquei assim por entender. Mas se bem que se fosse no morro, a gente poderia estar no Rio, que é onde é cheio de morro com favelas. Porém, não... te cutucando, tudo. Okay. Mas, assim, né? Vamos combinar. Em Minas não tem favela. Em BH tem. E aqui, tipo, foge meio da zona, assim, de conforto sobre praias. Aqui só tem clubes, hotel, fazenda. Então, é difícil. É difícil. A vida aqui é uma bagunça, mas é difícil. Isso. Galera, pra vocês comentando, é realmente... Praia é o lugar que dá mais gringo na face da terra, puta que pariu. Vem nego da Austrália, do México, vem do caralho lá. Tá lá na praia fazendo o seu ponto lá, comendo o seu espetinho de milho. Que é uma maravilha. Não, espetinho de milho, espetinho de gato, mano. De gato também. Gato. Espeto de milho não é só o milho, não. Não, já vi espetos de milho. Cara, eu nunca vi ninguém espetar um milho. Eu como milho direto, um milho verde. Mas tem. Que estranho. Mas tem, cara. Você precisa ir mais à praia, viu? É, não, já foi. Eu gosto de queijo coalho. Queijo coalho é bom. Não, a gente tá falando de milho, velho. Tô falando, cara, de coisas que vendem na praia. Queijo coalho. Então, falando em queijo coalho, vamos ficar lá de sunga agora. Nada, velho. É porque, tipo, você que vai na praia e você compra uma sunga nova, porque você tem que ir bonitinho, porque provavelmente, né, você vai azarar alguém lá, né? Azarar é na o Tuti ficar mais, assim... Meu azarar... As nossas gírias, tá? Não, meu azarar... Que é arroizar aqui em Brasília. Não, quando eu vou na praia, pra azarar, a única coisa que eu faço é mergulhar na água e tomar caldo. Todas as garotas se derretem por mim quando isso acontece, sabe? Nossa, que azaração, hein? Certo. E aí, você compra aquela cueca bonita, floral, maravilhosa... E aí o primeiro mergulho que você dá, o primeiro dia de praia, ela fica cheia de areia e nunca mais vai sair a areia. Adoro! É fato. Se você quiser que sua sunga não fique com areia, você vai ter que comprar outra e usar uma sunga por dia. Porque tem umas sungas que eu trouxe areia do mar, eu trouxe areia da praia pra casa, velho. Porque não tinha como. Deu pra fazer uma mini praia, tipo Phineas e Ferb. Deu pra fazer umas três ampulhetas de tanta areia que ele trouxe na praia. Mas tem gente que curte, né? Pegar assim, pega uma garrafa, não. Enche de areia, e pega outra garrafa e coloca água do mar e traz. Não. É, a galera faz isso pra quê? Tipo, ah, vou guardar essa lembrança. Cara, você quer uma lembrança, sabe? Sei lá, compra alguma coisa na praia, porque isso só vai apodrecer nessa casa, sabe? Ainda fede. É verdade. É, não, é porque, tipo, você coloca na garrafa, mas se você não tampar a garrafa, vai ficar saindo um cheiro de vez em quando, né? Mas se tiver água do mar lá... Uma vez eu trouxe aqueles eu não sei falar camarujo, caramujo. Caramujo. Caramujo. É, eu trouxe... num vidrinho de tic-tac, né? Daí eu deixei no meu quarto. Aí a minha mãe pegou e tá, véi, que carniça, morreu alguma coisa dentro dessa casa, eu não sei o que que é. Aí eu tô, ué, mãe, mas o que que foi? Aí ela pegou o meu tic-tac, né? E abriu, infestou o bairro todo, quase com a polícia. Nossa! Que eu trouxe e esqueci. Tipo, na viagem eles meio que cozinharam assim, mesmo, descargou. Tá? Caralho, velho. A bicha fez descargou no portinho de tic-tac, mano. Foi bom. Oh. Eu nunca mais deveria trazer nada. Tu não fez uma tatuagem de rena neles, não? Não. Pelo menos ia durar uns 5 anos. É. Eu ia criar eles. Isso mesmo, lembrancinhas de o povo traz, que é uma maravilha. Não, beleza, quando pessoas traz bichos, aí tudo bem, que é o caso da Polly. Agora, quando aquelas pessoas trazem aquelas lembrancinhas também, que é uma maravilha, que é aquelas sandalinhas, barquinhos e afins. E camisetas. Isso, é uma bagulheira. Assim, ó, Porto de Galinhas 2010. Isso, é uma bagulheira. Isso é coisa lixo, leva, dá de presença. A galera compra, né, tipo, camisa Porto de Galinhas de 2010. Aí passa 4 anos e 2014 aquela camisa vira pano de chão, né? Isso. Vira pro seu filho. Seu filho nasceu em 2022 e ele tá com a blusa Porto de Galinhas 2010. Sai na rua assim, caralho, 2010, eles usavam internet. 2010, já não existiu, pô. Que massa. É, sempre assim, né? De vez em quando você vê os molequinhos lá, sei lá, Fernando Collor, vote para presidente. Eles, é verdade, né? Existem essas pessoas que ficam reutilizando as coisas. Não, o melhor de tudo são as frases das camisetas, né? É. Tipo, sou gordo e daí? Sou gordo, posso emagrecer e você que é feio. Minha sogra 10. Aí xinga a sogra de 10 até o 100. Coitado. Ou não. Ou, quando ele fala bem assim, evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Ou, faça sexo com segurança e segurança atrás. É. Salva gatas também, mas... E afoga as feias. É, salva a gata e afoga as feias. Essa aí é clichê, mano. Caralho. Bom, também, a galera de clube. Isso mesmo, os clubes que são maravilhas. Você só tem velho na piscina, assim, que você olha, tem 3 dedos de creme. Isso mesmo, o velho passa tanto creme, né? No seu corpo, que ele pula na água, vai saindo, assim. Fica parecendo que, sei lá, estourou um navio petroleiro. Como é que fala? Petroleiro. E fica a crosta de óleo, assim, boiando na água. Você pula na água, chega, você balança assim, demora 3 segundos pra você afundar. De tanto óleo que tem na água. Coisa linda isso. Por quê? Mas porque clube é também uma coisa nojenta, né? A maioria do cara fala bem, aqueles gordão que tem pereba. Porque primeiro exame médico de clube é uma porcaria. Porque o cara fala bem assim, ó, abre o dedo, dá uma viradinha, abre o dedo, pronto. Aí pode sempre assim. Ele nem encosta o dedo em você. Se você tem uma micose, ele fala, abre o dedo. Tem que cuidar disso aí, hein? Pode ir. Tipo, nunca, ele não vai te proibir de você entrar na piscina. Eu nunca vi alguém falar bem assim, pô, fiz exame médico, não vou poder entrar na piscina, não. Não existe. O médico tá ali, é clichê. Aí, nossa. O cara vai ir pra sauna, fala assim, eu vou pegar uma sauninha antes de dar um mergulho na piscina. Aí primeiro tem aquela, ele vai pra sauna seca, aí fica lá meia hora com aquela toalha lá, assim, aí aquele gordo pensando que vai emagrecer. E depois ele vai pra sauna úmida lá, né? Que tem aquele vaporzão maluco lá. Sim. E aí... Isso, aí ele fica todo suado. Em vez dele tomar uma ducha, não. Ele vai direto pra piscina. E aí aquele maravilha de fica calma. Aquele óleo por cima. Não, e isso, legal também, né? Que antes de entrar na piscina, você tem que passar por um lava-pé que vai até a metade da sua canela. Tipo, nossa. Aquele... E ele ainda vai ligar não, a duchinha. Assim, e aqueles lava-pés... Não, aqueles lava-pés é legal que, tipo, sempre tem sujeira lá, sabe? Porque você lava o pé lá antes, ou seja, você suja seu pé depois. Isso mesmo, lava-pés, que é uma maravilha. E sem contar aqueles garotos, aqueles pirralhos, que pulam na mesma piscina que você. Sim, ele tem a rabichola solta, ele vai mijar na água, ele mija na água da piscina, porra! E, tem o, pior. Gente, e o pior é que quando você se engasga, você toma um calde assim... Poxa, bebi um pouco de água. O pior de tudo, quando eles vão e toma a aguinha, o caldinho de xixi e sai pelo nariz. Sabe o que é legal? Tomou água, né? Que tipo aquela parada autônoma que você desce escorregando. E é legal, né? Porque lá sempre tem a criança que tá com medo, tipo... Tá, todo mundo tá uma fila gigante pra subir. Tipo, não vou. Aí vão e empurram o moleque. E eu já fui um desses moleques que tava com medo e me empurraram. O coração fala assim, ah, vai, moleque, pode ser viado. Tipo, mas eu acho, eu não entendo essas coisas. Tipo assim, você é feliz por sentir medo. Você é feliz por dar um cagaço do caralho. Ah, o cara vai numa montanha russa lá. Sente um cagaço da porra, vomita, se mija, se caga, perde a grana, se lavou pelo bolso. E você fica feliz, velho? Você tá feliz, velho? Porra, né? Tu tá lá no tubo água, lá o tubo água é quase vertical. Você tá lá descendo, o tubo água é tão cabuloso que nem encosta nas suas costas lá, parado. Tu queda livre dentro do tubo água e tu curte. Tu sai de fio dental da parada. Qual é o seu problema, velho? Não sei mesmo. É, caralho, por que você não quer nadar só na piscina, nada com as crianças lá? É, fica vendo as gurias de fio dental, muito mais proveitoso. Pô, é bem mais legal. Então, você espera alguma garota descer de tomar água, aí você mergulha, quando ela mergulhar, você vai ver alguma coisa bem legal. Sério? O melhor de tudo, as barrigadas, né? Nossa. Tipo assim. Aquilo que... O melhor, a pessoa vai, aquele fortão, aquele que se acha, o tal... Toma lá a bomba e vai pro clube. Aí chega lá, desfila, passa um óleozinho, que nem aquela propaganda. Daí chega, dá uma piscadinha pras gatinhas e vai dar um mergulho, entre aspas. E taf, a barriga. E sai pior que um camarão. Oh, tô legal, tô na nice. Putz, ridículo. Legal é que salvar a vida de clube nunca salvou a minha vida, porque eu sempre fui uma criança problemática que acabava se levando pro fundo da piscina e eu... Mas pra você nem é tão difícil, velho, só tu apontar o nariz na divisão da água e dar um mergulho. Não, aí eu ia parar no meio da piscina, né, e começava a me afogar. Aí teve uma hora que eu comecei a me afogar assim, aí eu olhei pro salva-vidas, ele tava lá de Ray-Ban, né, ele só desceu o Ray-Ban dele, olhou pra mim e voltou e ficou fazendo pose. Quem teve que salvar foi minha irmã. É verdade. Salva a vida, só faz boas. Salva a vida e fala assim: olha, acho que tem um garoto se afogando. Volta pra cadeira. Tipo, sempre assim. Gatinho de Ray-Ban, ele tá sendo pago pra fazer close mesmo. Porque se não fosse, colocaria um velho pra fazer respiração boca a boca. Por isso que salva vidas. Por isso que salva vidas. Não salva vidas. Porque senão ia encher de piriguete no clube se afogando ao mesmo tempo. Aí eles vai, colocam um malhado pra ele só fazer pose, gente. Ele não é de goleiro, ele tá sentado pra fazer pose. Com a pitinho na mão e perepampam. Pronto. Ah, o pitinho dele só serve pra quando tem mais de 4 crianças descendo ao mesmo tempo no tobo água. Que é uma coisa muito feia quando acaba sendo. Quando uma das crianças acaba sendo aquelas que estão de bingulinho de fora. Tipo você, né? É, não, eu nunca fiquei de bingulinho de fora em público. Não? Não. Que pena. Pois é, que pena. Ninguém pôde presenciar isso, né? Isso. Graças a Deus. E... Bom, eu, também uma coisa chata também de clube são aqueles nadadores profissionais. Isso mesmo. O cara vai nadar profissionalmente numa piscina de clube e começa a meter braçadas aí. Cuidado, cara. Se você estiver na frente, ele vai te levar junto. É uma coisa linda, tchuplaf, tchuplaf. Esse negócio de afogar e de caldo sempre é meio tenso, né? Principalmente na praia, que você pega aquelas pranchazinhas amadoras e aí você vai lá botar a prancha e ia deixar a onda te levar. Mas claro que você não vai subir na prancha, porque você é amador, você vai só colocar a barriga lá na prancha. E aí, de vez em quando, você toma um caldo, filha da puta, e rala sua barriga. Foi o meu caso. Eu fiquei com a barriga toda ralada, assim. E aí ficava ardendo muito, e eu tinha que dormir de barriga pra cima, com o ventilador ligado na minha barriga, assim. Pra ver se refrescava, porque tava ardendo pra caralho. E na praia faz um calor infernal. E eu ainda tava ralado. Muito tenso isso. Deus. Principalmente quando eu cheguei, que lá na praia, você sabe que tem pastel cabuloso, né? Que é tipo, recheio com pastel. Aí eu comi tanto pastel que eu fiquei gordo, né? Aí eu cheguei aqui em Brasília e, em vez dos meus vizinhos falarem assim, pô, foi pra praia, foi legal? Não, eles preferiam falar assim, caralho, tá gordão, hein? É, tem gente que emagrece pra ir pra praia. O Rafa vai pra praia pra engordar. É tipo aqueles porquinhos que engorda. O pior de tudo é quando você vai, tipo, pra praia ou pra Caldas Novas, e daí você vai andar na rua tranquilamente com uma pessoa civilizada, quando de repente depara com aquele pessoal de sunga, aqueles velhos, babão, de sunga, aquelas gordinhas, o biquíni, tipo, some na banha, na rua. Aí você olha e fala, meu Deus, que isso? Godzilla invadiu a cidade. É o quê? É um toba de elefante? Que isso? É um umbigo? É um barril de chope com a torneirinha? O melhor de tudo isso daí que foi citado no cast é quando chega o final, você chega em casa, 3 dias depois você começa a despelar. É uma coisa linda. Você vai parecer uma lagartixa africana, você vai perder a sua pele, você vai trocar de pele, vai ficar coisa linda. Não são 3 dias, não. É no ato. Eu nunca peguei uma marquinha, eu nunca fiquei bronzeada. Eu sempre fico um pimentão descascado. Eu não posso. Faça cenoura e bronze, você vai ficar bem mais bronzeada e deixar uma marquinha bonita e sensual no seu corpo. Não adianta. Aí tá fazendo deixando cenoura e bronze. Viu, minha cenoura e bronze? O mínimo que você pode fazer é a empresa comprar pelo menos umas demandas de camisa aí. Pois é, cenoura e bronze. Ah, louca. Mínimo. Não, mas antes, tipo assim, me disseram, pô, velho, toma suco de cenoura. Você pega um bronze, legal e tal. E eu tá, me frasquei no suco de cenoura pra... Que coisa horrorosa, não adiantou nada. Ficou tipo aquela menina lá do A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Ah, então, aí pra uma amora, você virou uma cenoura. Foi tipo isso. Maravilha. Eu saindo cenoura pelo meu nariz. Eu me senti um coelho. Não porque meu dente seja grande pra fora, mas eu me senti um coelho. Boa, galera, vamos infelizmente terminar o cast por aqui, isso mesmo. Bom, com a participação aqui da Poli, maravilha, sensacional. Sou eu. Agora, por favor, a conclusão de cada um, isso mesmo, por favor, o nosso garoto bronzeado aqui, menino do Rio, Tuti. Sempre que ele pede a conclusão, nunca sei o que falar, então, beleza, né? Eu tenho muito medo de praia, muito medo de jacaré, e eu acho que eu tenho uma habilidade oculta de conseguir me bronzear. Isso. Vídeo desenho do topo aí. Vídeo desenho. Gente, eu tô mais branco, relaxa. Quem é racista e tal, eu tô mais branco, não precisa. Quem é skinhead, não precisa me meter a porrada, tá? E o garoto aqui, garoto maravilha, que tomou caldo e ralou o bucho, por favor, Rafa. Opa, então a maravilha das praias é bastante legal, assim, você ir na praia, fazer sua tatuagem de rena, comer aquele pastel maluco e ficar queimado e tomar caldo e queimar a barriga e ver as menininhas de fio dental realmente é uma coisa muito empolgante. Até que uma bola bate em você e o menininho vai pedir desculpa. Mas repete, e o menininho vai te pedir desculpa novamente. Isso acontece sempre, porque a praia está infernizada por crianças. É uma pena. Só um desabafo. O Rafa, Chora MTV. Isso aí que eu queria comentar aqui também, que pra vocês viram, o Tuti fez a tatuagem do Papai Noel. Isso mesmo, tatuagem de rena. Ah, meu Deus. Nossa, céu. Meu Deus. Depois dessa, pode nem. Não bastava o Pikachu. Não bastava. Não bastava. É, eu achava que Pikachu já era. Nossa, já era muito constrangedor, mas depois dessa piada. E o Poli? Minha conclusão é que não vai à praia. A praia não é legal. Não jogue lixo na praia. É tenso. E também não peça para um hippie gringo fazer dreads no seu cabelo. Você nunca sabe o que ele vai passar lá. E é isso. Maravilha. Ponto, acabou. Maravilha, isso mesmo. Eu ali vou ali fazer uma tatuagem de rena, tá? Não se preocupe. E eu estou indo nessa, galera. Valeu, todos nós estamos indo, porque o cast vai acabar daqui a pouco. E galera, não se esqueça de comentar, clica no envelopinho aí, por favor. Isso, dê parabéns pro Jaider, que ele fez aniversário dia 12, isso mesmo. Que sou eu. Enfim. Nossa. E comente sobre Mano o cast. Vibrado, pai. Comente sobre o cast, sobre a Poli, a primeira participação da Poli aqui com a gente. Beleza? O que vocês acharam? Não, não comenta. Não, comenta sim. Pode comentar. Ela está com medo. Pode comentar. Você vai ser um garoto legal e pode vai gostar. Pode comentar, meu. Faça seu comentário, galera, que a gente vai estar lendo aqui no próximo cast, beleza? Sobre a Poli, sobre o cast, sobre. Enfim. Beleza, galera? É isso daí. Caramba Cast terminando por aqui. Hasta la vista. Fui! Ai, caramba! Oh, você tá aqui na praia, né? Você não tá afim de fazer uma tatuagem de rena? Ah, não, tô tão, obrigada, moço. Mas quanto tempo dura? Mas, ó, assim, depende, assim, se você... A minha, tá vendo? Essa aqui, ó, essa camiseta que eu fiz aqui no meu corpo, ela, sim, já tem 5 anos, né? Mas é porque eu não tomo banho, assim, entendeu? É, se você tomar o banho, aí dura menos, né? Mas por que você não toma banho? Ah, não, é, faz parte da divulgação, né? Eu tô recebendo um dinheiro aí dos meus colegas pra fazer divulgação, um serviço bacana. Aí eu falei como é, né? Mas é, se você quiser tomar banho, é uma decisão sua. Ah, sim. Moço, e esses dreads? Como é que faz? Dreads? Que dreads? Eu não uso dreads. Não? E esse bagulho colorido? É dread. Como faz? Não, isso não é dread. Isso aqui é as purificações. Isso aqui são as algas marinhas. Isso aqui são as oferendas de Iemanjá. Entendeu? São as coisas que do mar eu peguei e que tá no meu cabelo aqui, enfeitando, da maravilha também, mas é porque eu não lavo o meu cabelo com muita frequência também, né? Ah, e as dorgas, como vai? Pô, aí eu que cuido, né?